Ache a mobília, chame a família, lá vem o amor. Passe água no rosto, espere mais um pouco, lá vem o amor. Não olhe para o lado, pra atravessar a rua, que lá vem o amor. Lá vem o amor, a pé. Lá vem o amor, até te machucar. Uma taça de vinho, um aconchego, um carinho, lá vem o amor. Construa um castelo, pedir de verde ou amarelo, lá vem o amor. Lá vem o amor, até. Lá vem o amor, até te machucar. E vai surgir do nada, debaixo da escada, ou no elevador, no quartinho da empregada, só pra te machucar. Sem medir palavras, te deixa em migalhas, bem na hora exata, vai te deixar na estrada, só pra te machucar. Lá vem o amor, até. Lá vem o amor, até. Te machucar.